O cão de caça. Em meus ouvidos torturados soa incessantemente um terrível zumbido e um fraco latido distante, vibrante, como se de algum gigantesco cão de caça. Não é um sonho. Temo que não. Nem mesmo loucura. Pois muito já aconteceu para me dar essas misericordiosas dúvidas. St. John é um cadáver mutilado. Só eu sei o porquê. E tal é meu conhecimento que estou prestes a enlouquecer por medo de ser mutilado da mesma maneira. Sob corredores escuros e ilimitáveis de fantasia sobrenatural, estende-se a sombria e informe Nêmesis, que me impele à autoaniquilação. Que o céu perdoe a loucura e a morbidez que nos levam os dois a um tão monstruoso destino. Cansados das trivialidades de um mundo prosaico, onde até os prazeres de romance e aventura logo perdem a graça, St. John e eu seguimos entusiasticamente todo o movimento estético e intelectual que prometia alívio de nosso devastador tédio. Os enigmas dos simbolistas e os êxtases dos pré-rafaelistas foram todos nossos no tempo deles. Mas cada novo ânimo era esvaziado muito cedo de sua divertida novidade e apelo. Apenas a sombria filosofia dos decadentes conseguia nos prender o interesse, e só a considerávamos potente na medida em que aumentávamos gradualmente a profundidade e o diabolismo de nossas incursões. Baudelaire e Huysmans logo se esvaíram de excitações, até por fim restarem para nós apenas os estímulos mais diretos de experiências e aventuras pessoais sobrenaturais. Foi essa aterradora necessidade emocional que acabou nos levando à sequência detestável de ações que, mesmo em meu presente temor, menciono com vergonha e timidez. Esse abominável extremo de indignação humana, a prática hedionda de violação de túmulos. Não posso revelar os detalhes de nossas expedições chocantes, nem catalogar sequer em parte o pior dos troféus adornando o museu sem nome que preparamos na grande casa de pedra na qual moramos juntos, sozinhos e sem serviçais. Nosso museu era um lugar blasfemo, inconcebível, onde, com o satânico gosto de neuróticos virtuosos, reuníramos um universo de terror e decadência para excitar nossas enfastiadas sensibilidades. Consistia de uma sala secreta muito, muito distante, no subterrâneo, onde imensos demônios alados, esculpidos de basalto e ônix, vomitavam de suas bocas sorridentes e arreganhadas uma misteriosa luz verde-laranja, e tubos pneumáticos escondidos ondulavam dentro de danças caleidoscópicas da morte. As linhas de coisas carnais vermelhas, paralelamente tecidas em volumosos suspensórios pretos. Por esses tubos chegavam à vontade os odores que nossos estados de espírito mais almejavam. Às vezes, o aroma de claros lírios fúnebres, às vezes, o incenso narcótico de imaginados santuários orientais dos mortos régios. E ainda, como estremeço ao me lembrar disto, os fedores horríveis, a alma sublevando-se do sepulcro descoberto. Ao redor das paredes dessa repelente câmara, viam-se vitrines de múmias antigas alternadas com corpos graciosos, vívidos, perfeitamente recheados e curados pela arte do taxidermista, e com lápides surrupiadas dos mais velhos cemitérios de igreja do mundo. Nichos aqui e ali continham crânios de todas as formas e cabeças preservadas em vários estágios de dissolução. Ali, podiam-se encontrar as cabeças calvas em decomposição de famosos nobres e as novas e radiantemente douradas cabeças de crianças recém-enterradas. Todas as estátuas e pinturas eram de temas diabólicos, e algumas criadas por St. John e por mim. Um portfólio trancado, encadernado de pele humana bronzeada, continha certos desenhos desconhecidos e inomináveis que, segundo os rumores, Goya realizara, mas não ousara reconhecer. Havia nauseantes instrumentos musicais de cordas, metal e de sopro, nos quais St. John e eu, às vezes, produzimos dissonâncias de refinada morbidez e terrível cacofonia demoníaca, enquanto numa multidão de armários de ébano embutidos se encontrava a mais incrível e inimaginável variedade de pilhagem de tumba já reunida pela loucura e perversidade humana. É desta pilhagem particular de que não devo falar. Graças a Deus tive a coragem de destruí-la muito antes de ter pensado em destruir a mim mesmo. As excursões predatórias nas quais colecionávamos nossos tesouros inomináveis consistiam sempre em acontecimentos artisticamente memoráveis. Não éramos ghouls, vulgares, mas trabalhávamos apenas em certas condições de humor, paisagem, ambiente, tempo, estação e luar. Esses passatempos constituíam para nós a mais refinada forma de expressão estética e dávamos aos seus detalhes um fastidioso cuidado técnico. Uma hora imprópria, um desagradável efeito de iluminação ou até mesmo uma desajeitada manipulação do torrão de grama destruiria quase totalmente para nós aquela excitação estática que se seguia à exumação de algum segredo sinistro vindo da Terra. Nossa busca por cenas novas e condições picantes era febril e insaciável. St. John sempre indicando o caminho, seguindo à frente até esse local escarnecedor, amaldiçoado, o qual nos levou à nossa hedionda e inevitável destruição. Por qual fatalidade maligna fomos atraídos para esse terrível cemitério da Igreja da Holanda? Acho que foram os tenebrosos rumores e lendas, as narrativas de alguém enterrado durante 5 séculos, que fora ele um ladrão de túmulos em seu tempo e roubara um objeto poderoso de um importante sepulcro. Consigo me lembrar da cena nesses momentos finais. A pálida lua outonal sobre as sepulturas que projetava longas e horríveis sombras, as árvores grotescas inclinando-se, sombrias, para se juntarem ao abandonado gramado e às lajes em desintegração, as vastas legiões de morcegos estranhamente colossais que voavam diante da lua, a antiga igreja coberta de era apontando um enorme dedo espectral no céu lívido, os insetos fosforescentes que dançavam como fogos-fatos sob os teixos num canto distante, os odores de humus, vegetação e outras matérias menos explicáveis que se misturavam fracamente com o vento noturno vindo acima de longínquos pântanos e mares, e, pior de tudo, o fraco latido, de tom grave, de algum gigantesco cão de caça que não conseguimos ver nem definitivamente localizar. Enquanto ouvimos essa sugestão de latido, estremecíamos, lembrando-nos das histórias dos camponeses, pois quem nós procurávamos fora encontrado séculos antes neste mesmo local, dilacerado e mutilado pelas garras e dentes de alguma fera indescritível. Lembrava-me de como cavucamos nessa sepultura de ladrão, de túmulos com nossas pás, e de como nos emocionávamos diante da imagem de nós mesmos. O sepulcro, a pálida lua vigilante, as sombras horríveis, as árvores grotescas, os morcegos gigantescos, a igreja antiga, os fogos-fatos dançantes, os odores repugnantes, o vento noturno a gemer suavemente, e o latido estranho, semi-ouvido, sem direção, de cuja existência objetiva mal podíamos ter certeza. Então batemos numa substância mais dura que a terra úmida e vimos uma caixa retangular, apodrecendo incrustada com depósitos minerais do terreno há muito mantido imperturbado. Era incrivelmente dura e grossa, mas tão velha que, por fim, arrombamos e deleitamos os olhos no que ela guardava. Muito, surpreendentemente muito, restou do objeto, apesar do lapso de 500 anos. O esqueleto, embora esmagado em lugares pelas mandíbulas da coisa que o matara, mantinha-se coeso com espantosa firmeza, e exultamos malignos sobre o limpo crânio, branco e os dentes longos, firmes e as órbitas sem olhos que outrora haviam se regozijado com uma febre carnal igual à nossa. No caixão estendia-se um amuleto de desenho curioso e exótico, o qual parecia ter sido usado em volta do pescoço do adormecido. Exibia uma figura extraordinariamente convencional de um sabujo alado, ou esfinge, com uma cara meio canina, e esculpida com requinte no estilo antigo oriental de um pequeno pedaço de jade verde. A expressão em suas feições era repugnante ao extremo, ao mesmo tempo exprimindo prazer à morte, bestialidade e malevolência. Ao redor da base via-se uma inscrição em caracteres que nem St. John nem eu soubemos identificar, e na parte inferior, como um lacre do fabricante, foi esculpido um grotesco e formidável crânio. Assim que vimos o amuleto, soubemos que devíamos possuí-lo, que só esse tesouro era nossa riqueza lógica extraída daquele sepulcro secular. Mesmo se tivesse seus esboços desconhecidos, nós o teríamos desejado, mas ao olhá-lo com mais atenção, vimos que não era completamente desconhecido. Tratava-se, na verdade, de um objeto estranho a toda a arte e literatura que os leitores sãos e equilibrados conhecem. No entanto, o reconhecemos como a coisa sugerida no proibido Necronomicon, do insano árabe Abdu al-Hazred. O horripilante símbolo da alma, do culto de devoradores de cadáver da inacessível cidade de Leng, na Ásia Central. E também logo reconhecemos os sinistros sinais descritos pelo velho demonólogo árabe. Sinais, ele escreveu, extraídos de alguma manifestação obscura sobrenatural das almas daqueles que atormentavam e roíam os mortos. Após nos apossarmos do objeto de jade verde, demos uma última olhada no rosto alvejado e de olhos cavernosos de seu dono e fechamos a sepultura como a encontramos. Ao nos afastarmos às pressas daquele abominável local, o amuleto roubado no bolso de St. John, julgamos ter visto os morcegos baixarem sobre um corpo, até a terra que havíamos tão recentemente pilhado, como se à procura de algum alimento amaldiçoado e profano. Entretanto, a lua outonal brilhava fraca e pálida, e não pudemos nos certificar. Então, também quando partimos no dia seguinte por mar da Holanda, para nossa pátria, achamos que ouvimos o fraco e distante latido de algum gigantesco cão de caça ao longe. Mas o vento do outono gemia triste e lânguido, e não conseguimos ter certeza. Menos de uma semana após o nosso retorno à Inglaterra, coisas estranhas começaram a acontecer. Vivíamos como reclusos, privados de amigos, sozinhos e sem empregados, em poucos aposentos de um antigo solar num pântano lúgubre e pouco frequentado, de modo que nossas portas raras vezes eram perturbadas pela batida de visitantes. Agora, porém, éramos importunados pelo que parecia ser um frequente tatear pela noite, não apenas em volta das portas, mas também das janelas, tanto as superiores quanto as inferiores. Uma vez imaginamos que um corpo grande, opaco, escureceu a janela da biblioteca quando a lua brilhava diante dela. E outra, julgamos ter ouvido um ruído de zumbido ou bater de asas não muito longe. Em cada ocasião, a investigação nada revelou, e passamos a atribuir as ocorrências apenas à imaginação, aquela mesma imaginação curiosamente perturbadora que ainda se prolongava em nossos ouvidos. O fraco latido distante que achamos ter ouvido no cemitério da Holanda. O amuleto de jade agora repousava num nicho em nosso museu, e às vezes acendíamos diante dele velas com estranhos perfumes. Lemos muito no Necronomicon de al-Hazred sobre suas propriedades e sobre a relação das almas dos ladrões de túmulos com os objetos que essa simbolizava, e ficamos perturbados com o que lemos. Em seguida, chegou o terror. Na noite de 24 de setembro, houve uma batida na porta de meu quarto. Imaginando ser St. John, fiz sinal para que ele entrasse, mas tive como resposta apenas uma risada estridente. Não tinha ninguém no corredor. Quando despertei St. John, ele declarou total ignorância do fato e ficou tão temeroso quanto eu. Foi nessa noite que o latido fraco e distante sobre o pântano se tornou para nós uma realidade certa e pavorosa. 4 dias depois, enquanto ambos nos encontrávamos no museu escondido, ouvimos uma arranhadura baixa e cautelosa na única porta que levava à secreta escadaria da biblioteca. Nosso temor nesse momento dividiu-se, pois além do medo do desconhecido, sempre tivemos receio de que pudessem descobrir nossa pavorosa coleção. Após apagar todas as luzes, seguimos até a porta e abrimos de supetão. Ao que sentimos uma misteriosa lufada de ar e ouvimos como se, retrocedendo bem distante, uma estranha combinação de murmúrio, risinho forçados e tagarelice articulada. Não tentamos determinar se estávamos loucos, sonhando ou em nosso perfeito juízo. Apenas nos demos conta, com a mais tenebrosa das apreensões, que a aparentemente desencarnada tagarelice era, sem a menor dúvida, em língua holandesa. Depois disso, vivemos em crescentes horror e fascinação. Na maior parte do tempo, adotávamos a teoria de que estávamos enlouquecendo juntos devido à nossa vida de excitações anormais. Porém, às vezes, nos agradava mais dramatizar nós mesmos como as vítimas de alguma horripilante e terrível destruição. Manifestações estranhas eram agora frequentes demais para contar. Nossa solitária casa parecia viva com a presença de algum ser maligno, cuja natureza não conseguíamos imaginar. E toda noite aquele demoníaco latido ressoava acima do pântano varrido pelo vento, sempre cada vez mais alto. Em 29 de outubro, encontramos na terra macia, debaixo da janela da biblioteca, uma série de pegadas inteiramente impossíveis de descrever. Pareciam tão desnorteantes como as hordas de grandes morcegos que assombravam o velho solar em números sem precedentes e crescentes. O horror atingiu o auge em 18 de novembro, quando St. John, de volta para casa a pé da distante ferrovia ao anoitecer, foi agarrado por uma assustadora criatura carnívora e dilacerado em tiras. Seus gritos haviam cansado a casa, e eu me precepitei até a cena terrível, a tempo de ouvir um girar estrondoso de asas e ver uma vaga coisa preta obscura disposta em silhueta diante da lua nascente. Meu amigo agonizava quando falei com ele e não pôde responder coerentemente. Só o que conseguiu fazer foi sussurrar. O amuleto. Aquela coisa maldita. Em seguida, desabou. Uma massa inerte de carne mutilada. Enterrei-o à meia-noite do dia seguinte, num de nossos jardins abandonados, e murmurei sobre seu corpo um dos diabólicos rituais que adorava em vida. E quando pronunciei a última frase demoníaca, ouvi ao longe do pântano o fraco uivo de algum gigantesco cão de caça. A lua subira, mas não ousei olhá-la. E quando vi no pântano, mal iluminado, uma larga sombra nebulosa sobrevoando de um montículo para o outro, fechei os olhos e lancei-me de bruços ao chão. Quando me levantei trêmulo, não sei quanto tempo depois, entrei cambaleando na casa e fiz chocantes reverências diante do amuleto de jade verde dentro do relicário. Ao sentir agora medo de viver sozinho na antiga casa no pântano, parti no dia seguinte para Londres, levando comigo o amuleto depois de destruir por fogo e sepultamento o resto da irreverente coleção do museu. Após 3 noites, porém, ouvi mais uma vez o latido, e antes de terminar a semana, eu sentia estranhos olhos me vigiando sempre que escurecia. Uma noite, ao passear no calçadão de Victoria Embankment, em busca de um pouco de ar fresco, vi uma forma preta obscurecer o reflexo das luminárias dos postes na água. Um vento mais forte que a brisa noturna passou a toda por mim, e eu soube que o que se abatera sobre St. John logo deveria acontecer comigo. No dia seguinte, embrulhei com todo cuidado o amuleto de jade verde e embarquei para a Holanda. Embora não soubesse que misericórdia poderia obter devolvendo a coisa para seu dono adormecido em silêncio, senti que devia pelo menos tentar algum passo concebivelmente lógico. O que era o cão de caça e por que me perseguia ainda se tratava de perguntas vagas. No entanto, eu ouvira pela primeira vez o latido naquele antigo cemitério de igreja. E todo acontecimento posterior, inclusive o sussurro agonizante de St. John, servira para relacionar a maldição com o roubo do amuleto. Em consequência, mergulhei no mais profundo abismo de desespero quando, numa pousada em Roterdã, descobri que ladrões haviam me despojado desse único meio de salvação. O latido foi alto nessa noite, e de manhã li sobre uma inominável ação no mais miserável bairro da cidade. A ralé ficou aterrorizada, pois num prédio residencial carente ocorrera uma morte sangrenta que superava o mais hediondo crime anterior da vizinhança. Num esquálido covil de ladrões, uma família inteira fora rasgada em pedaços por uma coisa desconhecida que não deixou nenhuma pista. E os moradores em volta haviam ouvido a noite inteira, acima do habitual clamor, de vozes embriagadas, um som insistente e grave, como se de um cão de caça gigantesco. Enfim, parei mais uma vez naquele nocivo cemitério, onde uma pálida lua de inverno projetava sombras hediondas e árvores desfolhadas inclinavam-se melancolicamente ao gramado seco, gélido, e às lajes rachadas. A igreja coberta de era apontava o inamistoso céu com um dedo escarnecedor. E o vento da noite uivava acima de pântanos congelados e mares frígidos. O latido agora era muito fraco e cessou de todo quando me aproximei do antigo túmulo que eu antes violara e afugentei de susto uma horda anormalmente grande de morcegos que pairava curiosa ao redor da sepultura. Não sei por que fui tão longe, a não ser para rezar, ou gaguejar insanas súplicas e desculpas para aquela coisa branca e serena que jazia ali dentro. Qualquer que fosse meu motivo, porém, ataquei o solo semicongelado com um desespero em parte meu e em parte de uma dominadora vontade fora de mim mesmo. A escavação revelou-se muito mais fácil do que eu esperava, embora a um determinado ponto me deparasse com uma misteriosa interrupção, quando um abutre delgado precipitou-se céu frio afora e deu frenéticas bicadas na terra da sepultura até eu matá-lo com um golpe de minha pá. Por fim, cheguei à caixa retangular em decomposição e retirei a tampa úmida salitrosa. Esta foi a última ação racional que empreendi. Pois, agachado dentro daquele caixão existente há séculos, circundado por um horrível séquito compacto e apertado de imensos morcegos robustos, adormecidos, encontrava-se a coisa esquelética que meu amigo e eu roubáramos, não mais limpa e plácida como a víramos então, porém coberta de sangue solidificado e fragmentos de carne e cabelos estranhos. Olhava-me de soslaio, como criatura capaz de sentir, com órbitas fosforescentes e afiados dentes caninos ensanguentados, a bocejar retorcido em zombaria a minha inevitável destruição. Quando ela emitiu, daquelas mandíbulas sorridentes e arreganhadas, um latido profundo, sardônico, como se de algum gigantesco cão de caça, eu vi que segurava em sua garra repleta de sangue, imunda, o desaparecido e fatal amuleto de jade verde. Apenas gritei e saí correndo idiotamente, meus gritos logo se dissolvendo em estrépitos de gargalhada histérica. A loucura cavalga o vento estelar, garras e dentes afiados em séculos de cadáveres. Gotejam a morte, escarranchada num bacanal de morcegos vindos daquelas ruínas tenebrosas de templos enterrados de Satanás. Agora, quando o grave latido daquela monstruosidade morta, sem carne, ficar cada vez mais alto, e o furtivo zumbido e o adejar daqueles círculos de asas enredadas se aproximarem mais, hei de buscar, com meu revólver, o esquecimento, que é meu único refúgio dos inominados e inomináveis.